Nosso tema dessa noite é Palavras com Amor. Se nós pegarmos o Evangelho, onde ele nos conta passagens de Jesus, do que ele fez ou do que ele falou, nós vamos perceber que a essência da vida dele é o amor. Qualquer lugar que a gente abra ali, a gente vai ver que ou a atitude dele ou o conselho que ele nos dá é no sentido de amor. A gente tem dificuldade até para falar de amor porque a gente parece tão distante dessa essência. A gente conhece o amor meio que material, o amor carnal, o amor possessivo de pegar as coisas para a gente e a gente acha que de repente isso é amor. Então a gente precisa ressignificar essa palavra amor. E a forma de ressignificar é o Evangelho. É o que Jesus nos falou. É o que ele deixou como legado e que a gente vem há tanto tempo se debatendo sobre isso. Já naquele tempo, ele conseguiu arrastar multidões através das palavras dele. E a gente se pergunta, o que aconteceu que as pessoas seguiram ele? Por que as pessoas escutaram a mensagem dele e aceitaram? Porque uma coisa é escutar, a outra é aceitar. E a gente vai ver que houve uma conexão naquilo que ele falou e naquilo que os outros escutaram, houve um entendimento. Porque nós trazemos dentro de nós esse ensinamento, só que às vezes ele está ali guardado, ele está quieto, está adormecido, a gente não coloca para fora, mas a gente tem dentro. Então quando alguém nos fala de algo tão verdadeiro, tão profundo, a gente não consegue negar. A gente não consegue dizer que está errado. Mesmo aqueles que também naquele tempo e ainda hoje não acreditam nele, não seguem o que ele falou, mesmo aqueles têm dentro de si como que um germe latente guardado. Por conveniências, é mais fácil para nós não escutar, não seguir, não fazer, mas por conveniências. Vai chegar uma hora que a gente, aos pouquinhos, né, a gente vai acabar se rendendo. Porque a gente vai, se não se tornando mais inteligente emocionalmente, aos pouquinhos a gente vai se tornando mais inteligente na questão mental. E a gente vai comparar e vai perceber que não tem jeito, não tem saída. Porque a gente já tentou e está tentando todas as saídas, vai sobrar só uma, que é por esse caminho. Então, quando ele nos diz sobre o amor, ele nos fala que é o sentimento por excelência, é o sentimento que está acima de tudo, é o sentimento da onde derivam todos os outros. Esse amor que a gente às vezes lê, se sensibiliza, mas ainda tem algumas dificuldades. Lá no início da humanidade, nós éramos apenas instinto. Vivíamos através dos instintos. Tivemos que avançar muito, progredir muito, para que o homem, o ser humano, começasse a ter sensações. Avançar muito. E para passar a ter sentimentos, tivemos que avançar muito mais. Então nós temos hoje, nós carregamos dentro de nós, como que uma centelha desses sentimentos. Que de vez em quando a gente consegue se manifestar de uma forma bonita, de uma forma boa. A gente consegue deixar que venha de dentro esse sentimento na forma mais pura dele. A gente se conhece, a gente sabe como a gente é, a gente sabe o que a gente faz durante todo o nosso dia. Então, usando de uma forma genérica, a gente acaba dizendo que todos nós somos muito parecidos. Aos pouquinhos a gente vai fazendo com que esse bloqueio ele seja cada vez mais frágil. Que a gente consiga fazer com que essa luz que a gente traz dentro, que essa centelha divina, ela consiga ultrapassar todas essas construções interiores que nós criamos e que impede que ela brilhe. As construções do ego, que são muito fortes, a construção do instinto que ainda vive dentro de nós. Quando nós queremos justificar uma violência, seja verbal ou física, contra nós, nós queremos pegar o culpado e fazer com que ele seja punido, nós estamos deixando que os nossos instintos venham à tona. Não estamos observando aquela lei do amor. Nós estamos fazendo, sem raciocinar, nos colocando no mesmo patamar daquele que a gente julga que está errado. Porque nós queremos retribuir a ele o mesmo mal que ele fez a nós. Jesus nos diz: pagai o mal com o bem. E a gente sabe que é difícil. É difícil, mas precisa ser tentado. Precisa ser cultivado. A ideia, a gente tem que se abastecer de ideias, deixar que elas se criem dentro do nosso pensamento para que a gente consiga começar a manifestar elas. Todo ser humano tem o sentimento de amor. Se a gente escolher alguém que a gente talvez conheça ou talvez não conheça e que a gente diga: esse é ruim, esse é mal, é perverso, qualquer pessoa que a gente talvez conheça ou que a gente já ouviu falar, essa pessoa tem dentro de si o sentimento do amor. Significa que ela ama alguém. Ela tem essa capacidade. O que nos falta é manifestar de uma forma mais sequencial esse amor que nós trazemos dentro de nós. Manifestar cada vez mais. A gente sabe que os hábitos, eles são criados através de repetições. Hábitos e vícios, que são a mesma coisa, só que em direções contrárias. São criados através de repetições. A vida é tudo repetição. Tudo aquilo que nós fazemos repetidas vezes, nós estamos consolidando dentro de nós. E os hábitos, os bons hábitos, quando a gente adquire ele através dessas repetições, eles tendem a se tornar virtudes. E a virtude maior é o sentimento do amor. A gente não vai mudar de uma hora para outra, a gente não vai começar a fazer as coisas de hoje para amanhã. São lentos passos, mas são passos que precisam ser dados. Eu disse, a gente tenta todas as saídas. A gente vai um tempo achando que achou o caminho, daqui a um pouco a gente descobre que não era por ali. A gente sabe que não é, mas a gente vai tentando fazer diferente, até o ponto que a gente vai fazer certo. Tem uma frase muito interessante que diz: os sentimentos são os instintos elevados à altura do processo, do progresso, melhor, realizado. Os instintos se transformam em sentimentos através do progresso que nós realizamos, ou seja, através das nossas práticas, da nossa vontade, do nosso querer, que nós vamos fazer com que a gente se afaste do instinto e tenha sentimentos. É uma caminhada. É uma caminhada que não iniciou agora e também não vai terminar agora. É uma caminhada para a vida toda. A vida espiritual. A gente cansa de repetir que durante a nossa vida nós chegamos na vida sem nada e passamos toda ela acumulando coisas que nós não vamos levar. Então é um processo que a gente precisa fazer uma modificação de pensamento. Nós perdemos tudo aquilo que não é essencial. O progresso, sim, o progresso espiritual que a gente faz, a gente vai trazer de volta na próxima jornada. Na biblioteca tem livros fantásticos que nos comprovam todas essas experiências, tanto espirituais quanto materiais, nos mostram situações de outros irmãos nossos que já tentaram outros caminhos. Então nós temos ao nosso alcance tanto material para nos convencer ou para que sirva de estímulo para essa nossa mudança que a gente precisa. Fica o convite, né? A biblioteca está aí. Que a gente possa trazer esse ano que está começando. Estamos ainda em janeiro. Então a gente pode, de repente, esse ano chegar lá em dezembro com uma bagagem bem mais pesada, bem mais importante, carregando coisas que realmente são fundamentais para nós nessa nossa tentativa de entendimento, essa nossa tentativa de compreender o que que aquele mestre nosso quis nos dizer. Essa frase aqui, a gente até parou o vídeo nela, porque ela se encaixa até no que a gente está dizendo, né? A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você queira lhe dar. E o título é Palavras com Amor. Então a gente pode, através das palavras que a gente fornece para os outros, dar um incentivo, dar um bom conselho, uma boa opinião, um estímulo para aquele dia que está começando. A gente às vezes não sabe a situação dos outros, mas a gente pode, pelo que a gente faz, de repente, auxiliar e muito. Fica